solo una trascrizione di tutto quello che ho fatto e che ho lì da tutti. Solo due, ma ho máxima 0, vento no botão, 0 graus na máxima. Repousão, 0, Golfo 1, 9 graus. Thank you. Cluster Light, or Oscar Gonzalez. Thanks, Cluster Light, mostrou menor 2.5, na frente de autoridade com a esquerda para baixo pela direita, uma faixa pode final no centro. Vamos para final no centro, com a baixa pela direita, pode ser. Boa noite, senhores. Túnel 10, apoiando, tomando o curso de interceptação da radial, curso 259. Agora você está visto o transpondo Gol 9099, cruzando o nível 0, para o 090. Está presente a Lerpa, o 099. Uniforme 2, Palmeiras 2060 e ajuste na zona 2. Obrigado, Dona. 3 1 pode retornar ao responder 5 1 2 7 5 2 autorizado no nível 360. Decola da 10 com primeira curva à direita na saída São João, na transição ótima. Depois do 10 primeira aerovia, pode passar até conforme mais. Transponder 5202, controle 120. Thank you. Если с вами решили расслабиться, парашют не стоит на тройке Дуна, а же еще на ударе на выстрел. Thank you. informação e alerta a vocês que estão agora como estabilizado. Voo 2043.